Laranjo! Salve seu sete encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza... Salve, Poder Supremo! Salve, senhor sete encruzilhadas! Salve vossas forças, vossos guias, os vossos amparadores. Como é que você tá, meu filho? Tô, graças a Deus, muito bem, muito aqui desonrado de poder ter essa oportunidade de dialogar com o senhor novamente. O diálogo é sempre bom, né? Graças a Deus. Traz dúvidas na cabeça dos homens, traz questionamentos, né? Uhum. Mas é nesse momento que o ser humano consegue separar o joio do trigo. Na realidade, os conhecimentos espirituais na Terra, eles estão amplos, né? Uhum. Muitas ramificações. Então, é necessário, né, separar o joio do trigo, né? Para saber a verdade que toca ao coração do homem. Hoje eu tô meio filósofo, tá percebendo? O que aconteceu? Eu tô percebendo isso. Hoje um guardião da lei não trabalha mais para a unidade, trabalha mais para o todo. Claro. Né? Sim, sim. E estamos percebendo, nós, os guardiões da lei, que infelizmente, quando se firmou os grandes degraus da evolução, é para simplificar na unidade. Mas aí começou a vir as hierarquias, né? E aí os poderes, aqueles que sabem mais, aí teve que entrar a lei, né? Mas não vou falar sobre isso, não. Então, mas isso daí, agora só abrindo um gancho, então. Isso daí é reflexo das imperfeições morais do homem que cria a própria imperfeição com a qual ele tem que lidar. Sim. Uhum. Né? Porque onde se tem uma hierarquia, isso denota algo superior e inacessível, né? É. Então fica muito complicado o ser humano ter entendimento da força divina que é. Então fica muito mais distante. Então hoje o planeta Terra, ele passa por uma mudança que não vai ser um ano, dois anos, três anos, né? É algo muito mais além, vai sendo implantado em gerações. Tá. Então, hoje, os guardiões da lei estão trabalhando para o todo, para que possa trazer a unidade, não mais a hierarquia. Uma lei, mas não mais uma hierarquia. Para você ter entendimento, mas vamos começar a puxar isso para que a mente humana tenha acesso. Tá. Dentro de um lar, ou um homem, ou uma mulher, ou pai, ou a mãe, que seja, vou dizer, hoje em dia não tem mais isso, né? Uhum. A diferenciação do sexo. Às vezes existe dentro do lar uma mulher muito forte. E o lar reflete tudo que ela emana. Uhum. É uma hierarquia. Tá. Então, os filhos vão ser sensíveis, o marido é sensível. Então, se houver, se o homem for o forte, o lar vai refletir muito do que ele emana. Então, hoje em dia, o todo está preocupado muito com isso, com a hierarquia. Por essa razão que está havendo esse grito, né, no planeta Terra, para mostrar que quem realmente quer a lei. Tá dando para entender? Sim. Então, o todo quer leis. E não estão mais se preocupando com uma hierarquia. Então, isso já é um chamamento da luz sobre o planeta Terra. Então, vai haver muitas coisas. Muitas coisas no planeta Terra, para que se mude o que se define como hierarquia. Então, entendi. É preciso que se troque o costume de interrelações verticais para horizontais. Mas você é muito esperto, cara. Você é muito esperto. É reflexo da sua luz, seu Sérgio. Mas são gerações e gerações e gerações e gerações, não é uma coisa, né? Que surgiu do nada? Não é uma coisa que vai vir agora, né? Para você ter, né, um entendimento maior. O que se entende como hierarquias espirituais? Todas as religiões têm hierarquias espirituais, né? A Umbanda não. Eita. Se você for prestar atenção, a Umbanda tem uma lei. Tem que ter as sete linhas e abaixo das sete linhas, todo o povo da esquerda. É a lei. Separa o joio do trigo. Tá. Então, cada um pode fazer os seus sete orixás de acordo com a sua egrégora. Então, tem casas espirituais que tem Iansã, tem outras que não tem. Tem casas espirituais que tem a força do orixá Iorimá, tem outras que não tem. Mas se você for perceber, a Umbanda, ela se firmou não através de uma hierarquia, mas pelo poder da mente humana, firmou a hierarquia. As forças da luz, o pai de santo, mãe de santo, e o povo da esquerda embaixo. Que nada mais é que uma leitura dos poderes eclesiásticos lá de trás, né? Ai, reminiscência, né? Que tá a mesma leitura, né? Por isso que eu sempre falo que cada vez que eu vejo, venho na Terra, nada mudou. Que é isso, César? Seja mais generoso. Hã? Mas é verdade. Mas a ideia, né, dos senhores da luz, dos orixás, foi justamente que não trouxesse essa hierarquia. Cada orixá trabalha no seu campo de atuação. Entendi. Necessita do outro, da mesma forma que os guardiões. É claro que o guardião seus sete encruzilhadas, que fala através dessa menina, é um guardião seus sete encruzilhadas, mas você vai ver muitos outros guardiões sete encruzilhados que falam de formas diferentes. E, aliás, eu já expliquei isso, Isso é isso. O senhor está no trono de Oxalá. né? Então, o senhor falou o seguinte: essa hierarquia, voltando ao começo, que existe é mais um reflexo das nossas imperfeições. Então, vocês aí já definiram essa hierarquia horizontal, que também serve como um exemplo para nós e nossa sociedade, que deixa cada um no seu elemento, no seu conhecimento, fazendo o que melhor sabe, e tudo vai se dividir da melhor forma, onde o todo será melhor servido. Vamos te dar um exemplo Vamos. mais Prático. acessível para as pessoas que nos ouvem entender. Tá. Dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, qual é o mais importante? Eita, agora o senhor me apertou sem abraçar. Eu não acredito que tenha um. Então, você está entendendo? Claro, claro. Se essa emanação divina, que vem através dos quatro elementos, que o ser humano não conseguiu criar os quatro elementos. Sem esses quatro elementos não existe a vida. Se não existe uma hierarquia, se um não é melhor que o outro, por que tem que haver essa hierarquia manifestada na Terra através da mente humana? A única coisa que Deus fez foi implantar a luz na escuridão. Pronto. Mas não disse se isso era ruim ou se aquilo era bom. A mente humana que foi trazendo toda essa hierarquia aí, né? As escrituras sagradas, né? As leituras aí espirituais que os homens na Terra vão trazendo através da psicografia mecânica, foi trazendo como hierarquia superior. E se existe uma hierarquia superior, nós somos da hierarquia inferior. Claro. Nós somos um lixo. Então, Nossa. está havendo isso no planeta Terra. Então, quando às vezes a menina me pede ajuda, precisa ajudar o Joãozinho, a Mariazinha, Falo sempre para ela, eu estou trabalhando para o todo, não mais para a unidade. Mas então, o senhor pode pegar outro Exu para ajudar ela? É, pergunta para ela se ela quer. Entendi. Isso aí é com a deficiência mediúnica que ela tem, né? O apego, né? Ah, entendi. Aí, isso daí é com a deficiência mental que ela tem. Tá, isso aí é com ela. Mas o senhor faria isso de boa? Trabalhar para a unidade? O que o Não senhor mais. já faz, mas assim, como ela ainda tem essa necessidade da sua presença por perto, de repente o senhor podia colocar um outro guardião, de repente próprio um outro senhor sete encruzilhados, e aí o senhor ocupa de outra coisa, né? Ah, sim. Né? Isso sim. Pelo senhor, o senhor faria, então, só respeitando ela, né? Isso por ela eu faço isso. Por Tá ela eu certo. faço isso. Mas ele não compromete? Até ela entender o que é realmente a missão do guardião da lei. Porque o ser humano não tem missão. Eita. Não tem missão? Não. Mas a gente ouve dizer que são três motivos à encarnação: prova, expiação e para outros a missão. O senhor falou missão em outro sentido? A missão espiritual, você está falando? É. Todo ser da Terra tem uma missão espiritual. Tá. E qual Ele a não é um missão? espírito, né? Não é um espírito. Tá. Todo ser da Terra que vem, vem para buscar o espírito evolutivo que ele está nas rodas reencarnatórias. Sim, senhor. Tá? Então, quando eu falo que o que é a sua missão? O senhor tá falando eu como humano ou eu como Jefferson? Você com você. Qual é a Tá. sua missão? A minha missão, omissão. A minha missão é viver as provas e expiações, as vicissitudes que me cabem para eu me encontrar e também para participar na parte que me toca nas obras da criação. E essa é a missão de todo ser humano. Tá certo. Então, a minha pessoal. Essa é a missão de todo ser humano. Agora, o que você escolhe dentro da sua vida, isso aí é uma escolha sua. Claro. Está escrita lá antes do seu reencarno na Terra. Mas a missão realmente do ser humano é, através das provas e expiações, evoluir. Isso, tá. Só isso. Ah, eu tenho uma missão espiritual. Pô, isso é óbvio, se você tem uma linha ancestral, você tem que trabalhar espiritualmente, não é uma missão? É a linha ancestral. Você veio com esse dom, mas não é uma missão, porque isso já foi plantado. Agora, dentro da sua força espiritual na Terra, a sua missão, além do seu dom, é você evoluir as provas e expiações. Entendi. Eu não gosto de falar prova e expiação, fica muito pesado. Tá bom. Através das tempestades da vida. Ah, melhorou muito. Ué, mas não é. Cada um tem a tempestade Tá que certo. tem. Tem aquela tempestade mais, né, leve, a tempestade mais forte. Verdade. Tem umas que tem até arco-íris. Toda tempestade passa. Sim. Mas a grande missão do ser humano é justamente isso: evoluir dentro das tempestades da vida. Claro, claro. Existem aqueles que têm aquela carga energética mediúnica. Tá, isso vai facilitar? Não vai facilitar. Então, ele não pode achar que é um pai de santo, uma mãe de santo, que ele tem essa missão de ajudar o próximo, se ele não consegue se ajudar a si mesmo. Entendi. Então, a ideia de vocês estarem nessa vida atual é justamente isso, ter entendimento das tempestades. Entendi. Só que aí, vocês entram na hierarquia, Ai. que já foi colocado, acoplado, na leitura aí mental de vocês, há milênios, que existe um Deus lá em cima, onipotente, onipresente, que vocês não têm acesso. Então, essa distância é necessário diminuir. Até porque nós, os guardiões, dependemos da evolução humana. Então, é necessário haver essa mudança. Mas é como eu disse, vai ser a base de gerações, né? Tá. Então, O senhor explicou aí uma coisa importante que eu não estava entendendo e eu acredito que às vezes as pessoas também não. Quando o senhor falou ninguém tem missão, o senhor quis dizer que o que a gente vive hoje é o que foi plantado no passado, é só resposta. Sim. Entendi. Sim. É só um reflexo, né? Entendi. Recebe reflexos de outras vidas. É como dizer... As pessoas que estão ao seu redor também é um reflexo da sua outra vida. Olha. Mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, seus amigos. Eu sou um reflexo então, sou certo. Da sua outra vida. O senhor é um reflexo? O senhor como espírito? Senão nós não estaríamos aqui. Meu Deus. Dia. Que bênção, hein, seu Sete? Uhum. Fico muito feliz. Uhum. Eu já imagino que nem vou perguntar, que o senhor não vai poder falar em que sentido se deu essa relação. Se... É. Será que foi em outro planeta? Você com esse negócio de outro planeta, né? Não é que o senhor nunca encarnou aqui, o senhor é um encantado, o senhor veio da como chama, dos lugares cristalinos. Eu só posso pensar nisso, né? É o que a sua mente concebe. Sim, né? É um interplanetário, me ensinou aqui. É o que a sua mente concebe. Uhum, uhum. Mas todos os encontros da Terra são reflexos de outras vidas. A questão é, isso que é mais magnânimo, né? Pelas divindades aí que vocês concebem. Esse reflexo, ele pode transparecer em vocês e você ser a unidade. Vamos explicar. Vamos dizer você e sua mãe. É. Se você, sua mãe traz o reflexo de outras vidas em você. Então, e você também traz esse reflexo de outras vidas nela. Se esse reflexo aumenta, vocês são unos. Uhum. Mesmo havendo a diferença e os opostos, vocês são unos. Uhum. Então a ideia principal é essa. Haver muito mais reflexos para se unirem e se transformarem em luz. Então tenta imaginar você na frente da sua mãe emanando uma luz para você e você vice-versa. Uhum. Essa luz que os dois emanam se envolvem e se forma uma unidade de luz. Essa unidade de luz vai trazer na linha descendente, ancestral, também esse reflexo. E aí, não tem por que ter mais conflito. Tá. Deu para entender? Sim, é como se eu e as minhas vidas passadas fôssemos várias personalidades colocadas numa sala escura que o futuro afeta o passado no sentido de que todos podem ver mais além que esclareceu a sala. É isso mesmo. Iluminou a sala, esclareceu as pessoas. Aí não tem mais o porquê ter erro do passado. Porque nada é diferente, tudo é igual. Mas... Tudo é uno. Entendi. Tudo fino. Seu Sete? Hoje eu sou filósofo. Tá mesmo, tá fromoso. Quando o senhor fala não tem mais por que ter erro do passado, o senhor quer dizer que não tem mais por que o erro do passado ter peso sobre a gente, mas não que isso vai se apagar? Se apaga. Se apaga no mesmo sentido de que uma árvore cai lá longe, eu não sei. A lembrança do erro não vai existir mais. Isso, tá, mas ele existe. Né? Entendi. Está ali escrito no passado. Tá bom. Mas não vai ter mais influência mais no presente. Claro. Não, até claro. Porque você vai estar também elevando a sua linha descendente. Então, os espíritos desencarnados da sua família também vão estar absorvendo essa luz. Tá. Tem a ver com a mônada? Com a ideia de mônada? Depois o senhor falou... Não. Eu não sei o que você entende por mônada. Foi isso que o senhor falou. Tem a ver. Tá. Você vê, por isso que eu gosto de falar de uma forma, não só pela Umbanda, porque você consegue também ter entendimento que todas as filosofias, as religiões espirituais vão entrar nesse caminho da unidade. Sim, são caminhos diferentes. Fazendo umas bagunças, né? Mas O que nós acreditamos que nas gerações futuras isso vai estar mais implantado, né? Enquanto existirem religiões que estão dividindo os dois exércitos, digamos assim, porque é exército, para falar de demônio, de diabo, de Satanás, que há uma luta, se há uma luta nas trevas, há uma luta na luz. Então, enquanto existirem caminhos espirituais na Terra implantando dois exércitos da luz e das trevas, isso dificulta a unidade, se firma o quê? Hierarquia. Então, essas mensagens aí, dos caminhos espirituais, têm que mudar. Mas não vai ser de hoje ou para amanhã, né? Vai levar um tempo. Entendi. Porque não é tudo tem que evoluir? Tudo. Tudo não evolui? Sim. Então, a ideia principal, também as trevas entre nessa vibração para que possa evoluir. É o que o seu Tranca falou. Todo rio vai para o mar. Então. Só que enquanto tiver na metade desse rio um povinho acreditando nessa batalha da luz contra as trevas, uma Não. hora vai. Pelo cansaço. Mas isso impede um pouco, né? Uhum. Isso impede um pouco. Quando se tem a luz vai combater as trevas porque sua vida não está andando, isso daí dificulta. Mas por isso que vai levar um tempo. Entendi. Então, vamos falar assim a nível planetário, então. A gente tem o planeta Terra e até onde a gente estuda, sabe que o governador do planeta Terra é Jesus. O Aí senhor. era os arquitetos divinos, os arquitetos da linha crística. Olha lá. E os Bonito, arquitetos. arquitetos. Eles não sabiam que daria essa bagunça, né? Mas eles. Será, seu Sete? É. Bom, daí embaixo tem o quê? Os orixás, que são entidades intermediárias entre entidades menos elevadas e essas entidades crísticas. Sim. Entendi. E Então, aí pode. Aí que tá. arquiteto, né? Ah. Vamos falar de hierarquia, tá? A Sim. gente sabe que na Igreja Católica tem hierarquia, os anjos, os arcanjos, né? É assim mesmo. E abaixo deles existem os santos, Isso. né? É. No catecismo também tem uma hierarquia superior, né? Tem. E os intermediários são os humanos e vêm os espíritos. Então tudo É. tem que ter hierarquia. Aham. Mas para Umbanda, presta bem atenção, Vou prestar. não tem como haver a hierarquia dos orixás. É. Entendi. Nada mais é do que os anjos, os arcanjos, os orixás. É que os orixás, eles comandam pontos de força da natureza. E os santos e os guias, né, suas entidades, eles são o quê? São espíritos tutelares. Mas não tem como haver essa hierarquia, porque um depende do outro. Um depende do outro. Um completo o outro, igual o arco-íris, as É, tem cores. dois elementos, sem um não dá para fazer nada. É, não tem como. Nossa. Então, um completa o outro. Mas o que acontece, que isso uma vez, há muito tempo atrás, eu falei para essa menina, infelizmente, a hierarquia ainda é necessária dentro dos centros de Umbanda. Infelizmente, o ser humano ele não está preparado para entender que ele pode, que ele sabe, que ele é apto. É muito recente, né? É. Então, por isso que esse negócio vai caminhar. Quando eu falo dos orixás, eu falei anteriormente para você que existem casas espirituais, que tem um determinado orixá, no outro não tem, assim sucessivamente, que nem essa casa que eu firmei. Eu tive que trazer para ela sete linhas sagradas dos orixás, mas diferentes de algumas outras casas.

Ainda bem que eu não falei. Você, antes de falar besteira, é melhor se calar, né? O Oxóssi, ele é o doutrinador. É aquele que arrebanha. Todo filho de Oxóssi, ele arrebanha através da palavra. Ele arrebanha, por isso que é o rei das matas. Onde tem mais ar? Nas matas. Então, o Oxóssi começou a doutrinar o grupo que poderia evoluir. Mas aí, Cristo falou, nós precisamos, nesse momento atual, multiplicar e trazer a força do amor entre esses que podem evoluir. Aí veio Oxum. E o último, é claro, Xangô, para dividir esses dois grupos. Então nós vamos falar desses sete orixás, para que você possa entender o que significa os orixás na sua linha ancestral. Então você coloca aí, eu quero que todo mundo coloque também, para facilitar. Então vamos começar a pensar e ter entendimento para o povo poder questionar. Então, Oxalá seria um, a quantidade um. Ogum, você está escrevendo aí? Sim, senhor. Ogum é o quê? A quantidade 2. Emanjá, a quantidade 3. 3. Iansã, a quantidade 4. Uhum. Oxóssi, a quantidade 5. Uhum. Oxum, a quantidade 6. Uhum. E o último, que é o Deus da Justiça, o Senhor das Pedreiras, Xangô, a quantidade 7. Ah. Tem algum orixá que você quer colocar? É, ué, a gente não falou de Ori e de Orimá. Ah, você então é o mesmo da menina, né? Por quê? Então você também concebe essa Umbanda que tem Orimá também. É, o que ensinou o Guardião da Meia-Noite, né? É. Ah. É porque ele está dentro da vibração dessa egrégora. Nós não vamos colocar isso. Podemos até fazer um outro diálogo, eu colocando esses. Tá bom. Eu não quis colocar esses, porque é isso que a menina já concebe. Tá. Mas a maioria do povo que escuta o seu diálogo não tem a vibração dos orixás de Orimá e orixá da Iori. Por quê? Nossa. Porque essa é uma ramificação da Umbanda esotérica. Olha. Você não sabia disso? Eu não. Mas, menino, você precisa estudar mais. Preciso. Isso é fácil. Nós vamos fazer, não sei, podemos fazer rápido isso, porque eu não vou ficar muito tempo por aqui. Tá. Então, vamos marcar, depois você marca essa menina, para a gente só falar da Umbanda esotérica. Vamos fazer sim. Tá. E tem muito conflito com a Umbanda tradicional, viu, meu filho? Ai. Muito conflito com a Umbanda tradicional. Que porque pena. Um não aceita o que o outro fala. Nossa. É, um não aceita. Teve essa facilidade para a menina aceitar a Umbanda esotérica, que trouxe a ela que a Umbanda já era algo muito além dos africanos. E a Umbanda tradicional não aceita isso. Ai. Por enquanto. Não, não vai aceitar não, meu filho. Que isso, eu sei. Não vai aceitar não. Então, existe esse conflito, porque dentro da Umbanda esotérica, o termo Umbanda não é Umbanda, é a Umbanda. Tá. Que é um mantra sagrado. Tá. Então eles concebem que isso já foi feito lá atrás, no tempo da Atlântida. Olha, é muita coisa para você entender. Uhum. E na Umbanda tradicional, que nós vamos falar agora, tem a ver com os firmamentos africanos, que houve uma evolução com os escravos que vieram para essa terra de vocês. Tá. É isso que nós vamos falar, porque a maioria das pessoas concebem isso. Que a Umbanda foi uma limpeza no astral por conta do que estava acontecendo com a raça negra nessa terra de vocês. Tá certo, é isso mesmo. Tá, então nós vamos falar por aí. Então por essa razão, dentro da Umbanda esotérica, As sete linhas sagradas são Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iorimá, Iori e Iemanjá. Uhum, é. Não é isso? Sim, sim. Tá. Dentro das Iabás, que seria um ponto da Iemanjá, pode entrar Iansã, pode entrar Oxum. Mas a casa que se firma dentro da Umbanda Esotérica só traz a vibração de Iemanjá. É. Mas às vezes entra um médio que tem Oxum. Aí o pai de santo e a mãe de santo tem que trabalhar através do que ele está trazendo. Mas a egrégora se firma através dessas sete forças. Entendi. Mas não é todo mundo que concebe isso. Por essa razão, nós vamos estar trazendo o que é tradicional, que também, como a Umbanda não tem uma Bíblia, tem um tratamento, mas não tem uma Bíblia, né? Graças a Deus. Cada um, ainda bem que é assim. Ainda bem. Isso graças ao pai lá de cima. Uhum. Então, fica mais fácil cada um fazer a sua Umbanda da forma que consegue. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos colocar um exemplo, né? Deixa eu puxar o nome da menina para você entender. Tá. O nome dela é Márcia Cristina da Silva Moraes. Nossa. Márcia Cristina da Silva Moraes. Márcia Cristina foi o nome que o pai e a mãe resolveram dar para ela. Então é o nome do mundo, né? Uhum. É o nome que o sistema aceita. Tá. Nesse momento, quando tem a vibração do sistema, é que tá chegando gente aqui, meu filho. Aí no astral? Não, aqui na... Ah, não, senão só ia dizer espírito, né? Aqui no espaço. Tá. Ai, que beleza. Podemos esperar um pouco? Sim. Eu sei que tá chegando. Eu não escutei, mas eu falei para a menina. Tá chegando alguém aqui. É. Eles que vão ser tratados em outra sala, né? Tá certo. Então foi dado o nome do pai e da mãe, Márcia Cristina. É. Nesse momento, a Márcia Cristina recebe um doutrinador orixá, de um orixá. Ele é um doutrinador. É ele que vai trazer o que ela tem que fazer dentro do sistema. Entendi. Então, conta aí quantas letras tem Márcia Cristina. Dá para você contar? Dá. Então, conta aí. Depois nós vamos fazer com o nome que você quiser, que eu tô dando um exemplo. Então, o nome... Nada mais é que o que ela vai fazer dentro do sistema. 14, seu 7. Que não existe, 14. Então a gente pega e coloca 5. E 5 que é na lista lá que eu te falei. Oxóssi, seu 7. Oxóssi. Mas não tem mais um nome dela? É Márcia... Calma, menino! Então, o que, que ela veio fazer? Ela veio para caçar almas. Ela que... é uma doutrinadora. Olha, que legal. Ela é uma doutrinadora. Uhum. Oxóssi representa a vibração do ar. Então, ela precisa de conhecimento. Porque como vai falar sem ter conhecimento? Eita. Então, ela tem que aprender. Aprender. Então, ela veio para doutrinar. Ela poderia ser uma excelente professora. Não precisaria só ser um poder espiritual. Entendi. Tá? Tá. Faz de conta que ela não tem essa linha ancestral, para você entender. Tá. Então, ela veio para ser doutrinadora. É isso que ela recebeu do nome da mãe e do pai dela. Só que... tem os antepassados. Ela tem um sobrenome. É. E aí? Silva Moraes. Silva Moraes. Aí ela pega o sobrenome ele entra na vibração negativa do orixá. Por quê? Na linha ancestral, não é todo mundo, não é todo povo lá que já morreu, que tem entendimento, que está evoluído. Muitos estão ainda perecendo nos planos de tratamento. Tá dando para entender, moço? Tô dando para entender. Oh, tá dando para entender. E quer dizer o número 11 do sobrenome dela. Então, que não existe, que é 2, que é Ogum. Sim, e o negativo Ogum, é? O Ogum, o que que é? Ogum é aquele que é guerreiro. Uhum. Ogum, ele tem essa particularidade positiva. Ele não fica quieto no lugar. Ele gosta de coisa nova. Eita. Ele sobe a montanha, olha para cima, ele quer outra para conquistar. Nossa. No negativo é isso, dificuldade de empreender, dificuldade de implantar, dificuldade de construir. Entendi. Entendeu? Sim. Aí você soma o 5 do nome dela, de sistema, mais o 2 que deu da linha ancestral, da 7. Quem vem aí para ajudar, para separar os dois exércitos? Xangô. Xangô. Por quê? Dentro, da, é que a pessoa está falando aqui e está me interrompendo. Ai, pessoa. Ei, pessoa. Dentro. Do que ela tem que fazer? Doutrinar. Para ela doutrinar, ela tem que ser, né? Ela tem que ter o que também estar mostrando. Ela tem que também buscar conhecimento. Mas algum da linha ancestral dela não vai deixar. Vai trazer os conflitos, vai trazer os processos, as dificuldades de superação. Uhum. E aí o que que vai acontecer? Vem Xangô para trazer a lei sobre isso. Se ela fizer, vamos colocar de 1 a 10, se ela fizer 5, ela tem um amparo de Xangô. Se ela fazer 3 ou 2, se ela ficar na inércia, uhum, ela vai ter o peso de Xangô na vida dela. Nossa, Xangô protege ela. Então ela pode estar penetrando em qualquer campo vibracional. Porque ela tem proteção de Xangô e assim também a família dela tem. Porque isso está escrito na linha ancestral dela. Mas qualquer inércia mental, porque o Xóssi quer que ela aprenda, tá dando para entender? Tá, tô entendendo. A vibração negativa de Ogum. Entendi. Mas aí Oxalá é magnânimo. É. Ela nasceu em 4 de 10 de 1962. Se você somar 4 de 10 de 1962, vai dar 23, que é 5. A data de nascimento dela, nesse momento, os planetas estavam direcionando uma força maior para ela completar a missão dentro da vibração de Oxóssi. Então, se ela ler 20 páginas, em 2 páginas ela já consegue o conhecimento. Uhum. Nossa. Ela já consegue ampliar o conhecimento dela. E aí, por isso que vem um conhecimento inovador. Então, a data de nascimento dela traz a força dos planetas para ela entrar na vibração de Oxóssi e facilitar o trabalho dela. O Silva Moraes é a linha ancestral. Uhum. E por essa razão traz todos os processos que ela vai passar, porque ela tem pais falecidos, avós falecidos, e muitos desses aí não acreditavam no que ela faz. E aí? E a ideia principal é que ela busque quanto mais conhecimentos necessários, porque Xangô vai amparar e os planetas regidos por Oxóssi vão determinar o que é necessário na vida dela. Vamos fazer outro exemplo? Vamos. Que aí fica mais fácil. Quer fazer você? Vamos fazer. Qual o seu nome inteiro? Jefferson, e é o primeiro. Depois, o sobrenome é Batista Viscardi. Tá. Então, o seu nome é Jefferson. Foi dado pelo sistema, não é? Isso, é. Tá. Vamos então, ver. Vê quantas letras tem aí. Tem 9. 9. Ah, bom. Ótimo. Terminou no 7, né? É, e aí? Aí você conta mais 1 e 2, que é Ogum, entendeu? Tem que aumentar 2 quando não tem? Não, então tem 7, não é? Tem. Tem 9. São 7 orixás. Ah. Então você chegou lá no último orixá, que é? Que é Xangô. Xangô, é 7. É. Aí você começa lá no 1, que é Oxalá, e vai para o 2, Ogum. Então, o que que você traz no seu nome do sistema? Ogum. Ogum. Então, você é aquele que não fica quieto. Você é aquele que sempre quer fazer alguma coisa para construir o seu reino aqui na Terra. Isso é o que o seu nome do sistema traz. Tá. Então, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer quantas vezes for necessário até você conquistar o seu reino. Mas conquistou o seu reino, vai querer fazer mais, porque o Ogum é assim. Aí. Só que o Ogum também tem muito embate, né? É. Porque ele também não confia nele. Uhum. Então, você veio com essa vibração de Ogum no nome do seu sistema. Tá. Agora fala para mim a sua linha ancestral. Da 15. Que é o que, que é Jefferson? Batista Viscardi. Então, Batista Viscardi da 15. Tá. Então você conta lá 7, que é Xangô, aí vai para 8, que é Oxalá, tá dando para entender? Mas se é 15, não era para eu somar 1 mais 5, dá 6? É, tá certo, meu filho. Ah. É que o povo aqui tá aqui. Ah, é isso. Não. Então que tá dá 6, o que é 6? Oxum. Oxum. Que o senhor tá rindo? É, meu filho. Então, na sua linha ancestral, você traz Oxum, rainha da água doce, rios e cachoeira, né? É. Que Oxum também é a representação das joias, da paixão. Então, a sua linha ancestral traz de negativo justamente o que você precisa implantar na Terra, a riqueza que você precisa. Uhum. E também traz, Oxum é o amor entre homem e mulher. Você traz também, da sua linha ancestral, processos de relacionamento. Oh, que legal. Tá dando para entender? Sim. Então... Oxum também é aquela força que tem, né? Que é vaidosa, né? Então tudo isso você tá trazendo negativo. Eita. Tudo isso você tá trazendo negativo. Graças a Deus. Que não tem... Ó, você vê que entra em conflito com algum, né? Se algum quer que você seja rei, você está trazendo a sua lei ancestral justamente a dificuldade para se tornar rei na Terra. Eita. E aí? Tá dando para perceber, né? Tá. Mas aí o que que acontece? Vem o movimento da sua data de nascimento, você é abençoado por um outro orixá. Então soma aí sua data de nascimento. Ó. Dá 3. Dá 2001, na verdade. Então tem que somar, não é assim? O 2 e 1? É, você tem que somar. Que nem da menina é 4/10/1962, né? Sim. Então ela soma 4, mais 1, mais 1, mais 9, mais 6 e mais 2. Então. Tem que diminuir. Deu 3. Deu 3. É. 3, o que que é? A Senhora do Mar, hein? Manjá. Eita. Então, o que que vem para você? ter o amor incondicional em todos os sentidos, para ajudar a sua passagem na Terra. Então você tem que ter o amor incondicional para aquele que você não entende e para aquele que você entende. Uhum. Transmitir bondade, confiança e ser o grande conselheiro, porque Iemanjá é isso. Eita. Que bonito, seu Sete. Aí você consegue construir o seu reino na Terra. Ah, nossa, que importante a data de nascimento. Sim. Puxa vida. Entendi. Então, como é que Oxum vai interagir, então? Oxum é o peso, né, que você traz... Oxum é o peso. Oxum é sua linha ancestral. E por que que é um peso, né? Oh. É, a menina, um tempo atrás, bem um tempo atrás, ela falou, mas existem espíritos desencarnados da minha família que também devem estar torcendo por mim. Falei, olha, é claro que existe o povo que está torcendo. Mas existe um erro nessa linha aí ancestral. Uhum. Então, o que pega nessa linha ancestral são os erros. Então, tenta imaginar uma linha na sua frente. Você está no meio dessa linha. É. Você para trás é o povo que já morreu. Uhum. Muita coisa boa aconteceu, mas muita coisa ruim aconteceu. Tá. E se você está como está hoje, é porque... precisa consertar o que está lá para trás. E muitos dos espíritos desencarnados, das almas penadas, da família, estão precisando de ajuda. Ainda também estão evoluindo. Então, o trabalho de cada ser na Terra é isso. É passar pelas tempestades, porque ele vai ser um reflexo também para o povo que já foi. Ah. Deu para entender? Sim. Agora... agora eu vou falar de Iansã, porque no seu nome não tinha Iansã. É. Iansã, no positivo, ela traz aquela impetuosidade, né? Ela tem um poder de falar... e o que ela fala, constrói. Uhum. Tem muita garra. Então, o que fala, acontece, constrói. Iansã, a pessoa que tem tanto homem e mulher, porque eu não estou falando do seu orixá de cabeça, esquece isso. Então, o homem ou a mulher que tem Iansã, tem muita garra, a coisa mesmo vai. Tem foco. Diferente de Ogum. Ogum vê o pico da montanha, mas não está preparado para os obstáculos da montanha. Tá. Iansã tem essa preparação. E o grande defeito de Iansã é justamente como vocês dizem, a arrebentação. Não é arrebentação. É uma coisa impensada, sabe? Não se prepara. Tem uma fraqueza. É muito fraco. Uhum. Para superar o que tem que superar. Entendi. Então, se a pessoa tem Iansã na linha ancestral, tem esses problemas aí. Uhum. E se tá... Fala, o que, fala merda, briga direto, eita. Acha que tem razão. Nossa. Fala merda. Mas e se tiver no onde, se tiver no nome, no primeiro nome? No primeiro nome vem justamente com facilidade para construir. Tá. Anda daqui até o meio, o resto vem. Uhum. E se tiver no data de nascimento? Na data de nascimento, aí vem com essa força que eu te falei. Tá, é verdade. Vem, é um campo de atração, né? Porque a tempestade, ela faz isso. A tempestade vem justamente para lavar e para construir um novo. Não é assim? É assim. A coisa recomeça. Tá. É a vida, aquela arrebentação, vem a vida acelerada, mas a coisa acontece. Entendi. A data de nascimento vem justamente para facilitar o que tem que mais rápido construir. Mas, seu Sete, pelo que o senhor está passando hoje, e obviamente o senhor deve dar valor para essas informações, porque o senhor está ensinando a encontrá-las, a gente tem que admitir que a data que a gente nasce não é aleatória, nem o nome que a gente tem é aleatório. Nem o sobrenome. Nem o Mas sobrenome. sabe o que eu falo para a menina? Você tem que se preocupar, não com o nome, nem com a sua data de nascimento. Você tem que se preocupar com o seu sobrenome. E a hora que a pessoa casa e muda de sobrenome? Porque aí, não. Aí eu estou falando da linha ancestral. Ah, tá. Marido, mulher, não é da família. Né? Entendi. Não é da família. Quando tem sobrenome do homem ou da mulher, isso aí não é faz parte da sua linha ancestral. Tá, entendi. É problema que você tá herdando agora daqui pra frente, né? Que É. vai criar ainda. Outra coisa, né? Tá. Mas tem que se preocupar justamente com o sobrenome. Porque o sobrenome que traz a deficiência para o médium. Ah, é ali que tá a prova e a expiação. Ali que dá a tempestade. Pode ver. Todo mundo padece pela linha ancestral. Olha, que legal. Todo mundo padece. E às vezes, como que nem a menina que tem algum sobrenome dela. Ela tem tanto embate que ela não tem facilidade para ter o entendimento da busca do conhecimento, que tem muita coisa para fazer, porque aí é o peso que ela traz na linha ancestral. E você lembra que eu te falei que está havendo essa unidade, né? Para Tá. facilitar as gerações futuras. Eu Então já lembro. está havendo isso. Então, como é que vocês dizem? Ah, o ano, não. É, cada ano que passa, o tempo está diminuindo mais para estar interagindo com o movimento espiritual, não com o tempo espiritual que não existe, mas com o movimento espiritual. Então, o tempo de vocês está diminuindo para que tudo tenha essa unidade. Nossa, entendi. Você pode fazer com quem for aí. Você pode fazer com qualquer nome aí, você vai ver que vai dar isso. Eita. Agora, uma coisa que o senhor revelou sobre ela é que ela, o elemento dela é o ar por conta de Oxóssi. O Xós. Agora, Se ela entra numa casa, tudo Ah. fechado, ela morre. Mas É o através do ar que ela sente as energias negativas. E qual que é o elemento de Ogum? O que você acha? Qual é o elemento de Ogum? É fogo. É fogo? Então tá. Então o meu elemento é o fogo. Todos os filhos negativos, vamos colocar essa palavra negativa para você entender, mas é que pela lei, vamos colocar negativo, né? Ogum no negativo, né? Ah. A maior parte dos filhos de Ogum no negativo teve processos respiratórios quando pequeno. Os bronquites, os zites, ouvido e garganta. Você teve? Sim, não exageradamente, mas um pouquinho sim. Então, Passou. é. Não, aí você cresce e passa. É. Quando bebê, eu falo, nessa Entendi. fase que está ainda criando anticorpos. Só que eu percebo na mediunidade e sobretudo nas histórias que a Márcia me conta, que, por exemplo, o elemento ar é importante até para ela entender que ela é desse elemento para poder manipular os outros elementos e fazer uma combinação com Exu ou na própria magia. Sim. Para ela ver um espírito, por exemplo, ela precisa de um cachimbo. É, tanto que eu tô aqui, tô no charuto, mano charuto. Olha lá. Não consegue ter nenhuma conexão se não houver utensílio magístico do ar. Então Então, eu. precisaria, concorda? Que o quê? Não precisaria. Por quê? Porque eu falo que é uma deficiência dela. Ah, Porque entendi. se ela respira, ou ela não respira? Respira, te preciso. Ela respira. Seu sete. Oi, pode falar. É que o utensílio magístico do cachimbo ou do charuto traz também para ela a proteção. Ah, entendi. A proteção. Mas se ela tivesse a conscientização do elemento ar, ela não precisaria estar usando, porque ela respira, o ar está em toda parte. Tá. Agora. Era só transmutar o que está no negativo do ar que ela conseguiria. Mas aí ela, vamos, deixa para lá, que senão eu vou ficar falando mal dela, não dá. Não, não, mas é para que as pessoas que vão fazer esses cálculos, o senhor pode falar rapidamente o elemento de cada um, de Oxalá, de Ogum, Iemanjá? Mas eu acho que não vai ter muito que. Porque para que eu fale os elementos, eu queria entrar numa outra coisa. Então é cenas do próximo capítulo. porque não, senão aí você vai. Eu teria que entrar também como vocês vão combater, que nem ela tem o elemento ar. Qual você acha dos outros três elementos? Qual é o elemento que vai negativar ela? Olha. Então tem fogo, água, ar e terra. Ela tem o É, ar. ah, tem o ar. O fogo ajuda. Então, não é o fogo. É ou a terra ou é a água. É a água. Olha. Toda moradia que ela assenta o local espiritual tem deficiência do elemento água no negativo. Que é bom para ela. É bom porque ela vai aprender a equilibrar. Entendi. Mas é. Tá. E no caso, a pessoa tem o elemento fogo. O ar é o contrário do dela, né? É o contrário. Entendi. E aí, o negativo é o quê? A água. Água. E aí, o que acontece? Aquele que tem o elemento fogo. Ele vai ser negativado pela água, pelo emocional. Porque o fogo é para ser o quê? Né? Aquela coisa, né? Criativa, né? Dinâmica, né? Aquela coisa. Aí o que acontece? O que vai pegar a água, o elemento água negativo, no médio, é justamente a emoção. Então vai passar por processos emocionais pesados. Para justamente neutralizar o elemento sagrado que é o fogo. E dentro da casa, dentro da moradia, vai ter pessoas também com esse emocional, com essa força do emocional. Então a menina, ela também tem, dentro do lar dela, ela tem que equilibrar o emocional do povo, senão derruba ela. Entendi. E, bom, então o senhor pode vir para um segundo capítulo para a Sim. gente falar, terminar esse diálogo, daí o senhor fala os elementos de cada um. Tá. O que eu queria que você fizesse, já está terminando, né? Mas o que eu queria que você Pode. fizesse no nosso próximo capítulo, Pode falar. você nasceu em que ano? 80, 1980. Então você coloca aí, 1980, Ah. 1981, 19... eu quero que você coloque uma lista 80, 81, 82, até 2013. Tá. Tá? Vou fazer isso. Aí você vai entender o que está acontecendo com o planeta Terra. Eu vou ver se eu explico para a menina, porque ainda não falei para ela. Eu vou tentar explicar para ela e vou passar para que você possa entender o que está acontecendo com esses anos, até 2013, da sua data de nascimento, até 2013, e cada um faz a sua. Não, beleza. A gente só trabalha nessa como um exemplo, né? Entendi. Beleza, então. Tá Então, eu combinado. queria agradecer você mais essa oportunidade, né? A gente tem falado dos planetas também, né? É. Isso é para o próximo diálogo. Então Que cada vamos. um possa estar interagindo com esses conhecimentos dos orixás que estão trazendo na vibração do nome principal e do nome ancestral. Mas que, principalmente, se preocupem mais com o sobrenome. Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino. Sete amores são a história desse eixo trabalhador.